velho. E aí? Se queres bailar na cumbia, tem que dançar muito bem. Se queres dançar na cumbia, tem que dançar muito bem. Porém, se tu danças mal, a turma toda vai te vaiar. Porque se tu danças bem, meu coração vai conquistar. Se queres dançar na cumbia, tem que dançar muito bem. Se queres dançar na cumbia, tem que dançar muito bem. Porém, se tu danças mal, a turma toda vai te vaiar. Porque se tu danças bem, meu coração vai conquistar. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Dante! E na chave, dançar a cumbia, tem que dançar muito bem. Se queres bailar na cumbia, tem que dançar muito bem. Porque se tu danças mal, a turma toda vai te vaiar. Porém, se tu danças bem, meu coração vai conquistar. Se queres dançar a cumbia, tem que dançar muito bem. Se queres dançar a cumbia, tem que dançar muito bem. Porque se tu danças mal, a turma toda vai te ganhar. Porém, se tu danças bem, meu coração. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha. Pelo chamego. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, maninha. Tira o pé do chão. Pulada, bonita, maninha, gostosa. Pulada, bonita, loirinha gostosa!